Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios e para todo mundo pela internet, atlântida.com.br. Muito obrigado pelo seu clique no site da Atlântida. Saiba que nós temos no mês de julho mais de 3 milhões e meio de acessos. Isso é absurdo. Chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular TIM da Colombo. Como vão, amiguinhos do Pretinho? Aê! Como vai, Porazinho? Eu vou bem, meu irmãozinho. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela devolução. Maravilha. Do meu chinelo, Porazinho. Pô, mas pô, aquele chinelão lá não, pô, tinha mano de guardar lá em casa, cara. Ah, que beleza. Não, é um belo chinelo. Belo chinelo. Passagem, do Uruguai. 46, né? É muito confortável, né? É porque assim, ó, o Bejoca marcou o gol do título no sábado. Isso. E foi já pra turma do chinelinho. E não, e daí já teve uma bolha. Fez aí bolha. Aí tinha que pegar um avião pra Joinville. Isso. E aí falou, pô, não tem um chinelo. Aí eu falei, eu te empresto meu chinelo, Porazinho. Exatamente. Contanto que tu me devolvas ele até terça-feira para que eu possa usá-lo novamente. Aí passou do jogo. Aí passou, aí eu mandei, cadê meu chinelo? Mas hoje tá aí. O torpedo, pro Porã. Agora vai me dar uma chinelada no intervalo ali. E aí, Amaral, tudo bem? Hoje tô muito bem, cara. Que bom, Amaral. E tu, Mr. P? Eu tô bem, Mr. P vai usar o quê quando o inverno chegar, Mr. P? Na realidade é isso, a pessoa, ela monta um figurino e aí pra cedo desmontar o figurino, mesmo em função do tempo, já não há mais possibilidade. Não há mais possibilidade. Não, é esse e vai esse. Vamos assim até o fim da tarde, claro. Então. Tá bem, tá bom. E tu, Cagezinho? Tudo certo, beleza, boa tarde. Cagezinho chupando uma pastilha. Uma pastilha, mel agrião, né? De abacaxi. Que beleza. Mel agrião de abacaxi. Muito bom. E tu, Potter, tá bem? Eu tô muito bem. Potter agora descobriu o Wi-Fi, né? Dentro do estúdio da rádio e aí vai ficar ali fuçando. Parabéns, Alexandre, pela tua organização. Ótimo, tamo junto. Eu merecia isso. Obrigado. Estamos aqui com a Estrela Móvel, que inclusive gerou boatos de saída do programa, porque nunca mais aqui compareceu. É a guria do Patrola do Rio Grande do Sul, todo sábado, 11h15 da manhã. Se engasgou com o café. Se engasgou de emoção. Tô muito emocionada com a minha volta. Eu pretendo dar uma coletiva agora no intervalo. Isso. Vamos começar a coletiva um agora? Um pouco mais sobre essa Potter, barracão, parte da manhã. Minha pergunta é... Fala, Potter. Eu não vou falar sobre a minha vida pessoal. Não tem mais pergunta. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência pelo Pretinho, um momento em que muitas rádios apresentam uma programação bem bacana. Às 13 horas no rádio de todo o sul do Brasil, várias rádios de várias cidades apresentam programas legais e a maioria absoluta da audiência opta por estar com o Pretinho Básico. Isso é demais. Esse programa pode ser especial para um casal que vai virar mais uma pessoa hoje? Pode, cara. A gente recebeu presentes hoje. Um casal que vai virar mais uma pessoa. Vocês vão ter um filho. É isso? Exatamente isso. Boa. A Maria Clara vai nascer hoje às 10 horas da noite. Que nome lindo. Lindo, né? Lindo. E a Adriana e o Adriano, né? Mãe e pai, vieram aqui nos deixar presentes nesse dia de hoje aqui pra gente. Oh. Estão felizes da vida, com os olhos todos mareados, assim, numa emoção incrível, porque a Maria Clara tá chegando hoje à noite. Elas já vão gravar esse pretinho pra mostrar pra ela amanhã já, né? Que maravilha. Que loucura, cara. O casal vai ter um filho que ganha presente a gente. Pois é. Inacreditável, que né? Que coisa, né? E eles pedem pra mandar um beijo pro Laboratório Catarinense lá em Joinville, onde todo mundo tá escutando o programa. Opa! Né? Então, que a Maria Clara chegue feliz ao mundo, porque pela cara dos pais dela, ela vai ser muito bem tratada. Tudo bem. Cheia de carinho, ela vai receber. Que bom, cara. Vamos nós, então, aqui nesta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2011. Hoje é dia da enfermeira. Aí, Porã! Vem pra mim. Porazinho. Vem pra mim. Tua mensagem para as enfermeiras, sem comentários sexistas com as enfermeiras. Não, nenhum comentário sexista. Por favor, sejamos maduros. Até porque eu estou com a minha mãe no hospital já faz alguns dias. Aí só um doente, né, Porã? E a minha mãe está sendo muito bem tratada pela equipe de enfermagem do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Muito bem, Porã. Um abraço, um beijo a todas as enfermeiras e enfermeiros. Chegamos no momento maduro do programa. Ouvintes do Pretinho Básico, quero aproveitar e estender um abraço aos médicos. aos médicos que estão cuidando. Estender da... com S ou com X, porra? Estender com, e, com, X, com X. Não, estender com S. Esse é com S. No caso, esse é com S. Esse é com S. Esse é com S. Estender com S o abraço para Dr. Lair. Doutor Lair, que Lair é o Ribeiro? Não, é o diretor clínico do Instituto de Cardiologia. Ah, claro, claro. O doutor Guaraci, que operou a mamãe. Botou as pontezinhas lá. Laíra é nome de homem mulher, Guaraci é nome de homem mulher. Doutor, e a minha mãe é a dona Valdeci, né? Que também é nome de homem e mulher. E Porã, né? Que também é nome de homem ou mulher. É, dependendo da ocasião, né? Tamo aí. E também pra todos os médicos que cuidam da mãe lá no pós-operatório, Porã, que eu esqueci o nome do. Ótimo, agora, Porã, né? O que interessa, Porã. Enfim, toda, tem, a lista vai voltar, ou não, toda a equipe. Tem enfermeira gostosa. Ah, Potter, a gente tava tão bem. Eu quero só sim ou não, Porã? Eu quero dizer sim para Potter. Todas as profissões têm pessoas gostosas. Claro. Eu quero dizer sim para Potter. E vou além. E vou além. Vai além. Tua mãe fez cirurgia no coração, segura. Tudo bem, mas ela não tá ouvindo. Tu existem acha, muitas médicas também maravilhosas. Mas assim não, como médicos, né? Assim como radialistas. Aí fala por ti, né? Como papeleiros. Aí fala por ti. Existem pessoas maravilhosas em cara, mas é sensacional o trabalho do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, um hospital que é referência na América Latina. E, pô, que legal mas... que o pessoal tá cuidando do coraçãozinho. Obrigado, da mãe. Porão, muito um bom, Porã. Tá? Só voltando valeu, rapidamente Maurício. Ao dia da enfermeira. Vamos falar do Dedé. Um comentário aqui, rápido. É, quem aqui nunca passou... ou nunca passará pelas mãos de uma enfermeira. Eu passei. Né? Ou enfermeiro. Passei pela enfermeira do funk. Que são as pessoas que... não, Porã. Enfermeira do funk me pegou. Porra. Fantasia eu vale? Eu tenho que falar, verdade. Fantasia vale? Fantasia. Não. Fantasia é uma maneira. Não. Tô falando profissional, cara. Tá. Profissional. O bicho já passou. Sabe que o Maurício tem uma fantasia de enfermeira, né? Meu Deus. Revelando aqui. Coloquei ontem, retuitei ontem no Twitter do Pretinho. No Twitter do Pretinho. Vamos então aos destaques comentados do Clique RBS neste dia 10 de agosto, isso. Que pra nós aqui na Rede Atlântida também é um dia especial, pois é o dia em que se comemora os 13 anos de apresentação do Pijama Show. É. Dos quais mais de 12 anos. 12 anos e um mês durante 12 anos e um mês durante a madrugada, né, Pia? O Porã me lembrou hoje de manhã, eu não vai fazer não um ano. Ideia, já vai fazer um ano. Um ano em setembro, manhã. Porra, dia 21 de setembro a gente começou aqui de manhã. Fiquei apavorado, mas enfim, no dia 10 de agosto de, no longínquo 1998. Começava o pijama meia-noite, que durante o tempo ficou da meia-noite às 6, depois da meia-noite às 4, das 10 às 3, das 10 às 2, depois voltou da meia-noite às 3. E agora nós estamos com o pijama de manhã, com a parceria e o trio pipoca. Vale salientar o trio pipoca, KG, Porã e Mr. P, que desde que o pijama show veio para amanhã, o pijama show dobrou os índices de audiência da manhã da Atlântica. É verdade. Muito bem. Vamos nós aqui então. Parabéns, Mr. P. Parabéns, cara. Vida longa e mais longa ainda ao Pijama Show. Muito obrigado. Mais de 100 mil pessoas são afetadas pelo temporal do Rio Grande do Sul. Prefeituras de 18 municípios decretaram situação de emergência. Os maiores problemas ocorrem nos vales dos rios Caí e Taquari. As famílias retiradas das áreas de risco ainda não sabem quando vão poder voltar para casa. 10 trechos de rodovias estão com trânsito bloqueado e o Vale do Taquari e a Serra enfrentam problemas por causa principalmente da chuva. A água invadiu a pista e provocou deslizamentos em vários pontos. Isso é muito perigoso. Já no norte do estado, os protestos de índios caingangues impedem o trânsito rumo a Santa Catarina. Vocês sabem que o Porã vai ser uma indiada sair rumo a Santa Catarina. Sabia que no livro Porã, o Porã era da tribo caingangue. Ah, é? O livrinho que originou meu apelido, o Porã era da tribo caingangue. Caingangues. Caingangues, é isso aí. Caingangues? Caingangues. Pelo menos tá escrito aqui, produção. Eles caem gangues, você sabe, cai, entendeu? Pois é. Em Santa Catarina, 5 municípios estão em situação de emergência por causa da chuva. São Alfredo Wagner, na Grande Floripa, Lontras, no Vale do Itajaí, Cordilheira Alta, no Oeste, Lages, na Serra e Três Barras, no Norte do estado catarinense. No total, 28 municípios de Santa enfrentam casos de alagamentos, deslizamentos, de encostas e também destelhamentos. Que inverno, né, cara? Os problemas afetam quase 130 mil pessoas em Santa Catarina. Putz! Caraca, que inverno. Continuando a falar do tempo aqui, o Rio Grande do Sul vai ter 2 dias de tempo seco. Feito! Hoje e amanhã. a chuva vai retornar no final de semana. Ai, que inferno. Cara, dois dias já é o recorde absoluto. Nesta quinta-feira predomina a sensação de frio e há risco de ressaca no mar. Que legal. Isso porque o vento... Porque o mar vai tomar um trago. O vento está com rajadas entre 45 e 50 quilômetros horários. A chuva retorna no sábado ao estado. E em Santa Catarina as condições do tempo devem melhorar no decorrer do dia, mas ainda há umidade chegando ao litoral. Por isso o céu deve ficar nesse abre e fecha ao longo do dia. Mas que merda! A partir de hoje o sol predomina em todo o estado catarinense, também pelo menos até sábado. Aproveitar pra botar o colchão na sacada ou no pátio, né? Secar as roupas. Tudo mijado lá, o colchão. Secar as roupas. Eu lavei roupa domingo à noite. Mas tá tudo úmido, cara. E eu não quis falar pra vocês ontem que aconteceu uma coisa comigo que não acontecia há 31 anos. Opa! Fiz xixi na cama. Tá brincando com fogo. Que bonito, pô. Tava dormindo sozinho, brinca ou não? Com fogo, faz xixi na cama. Ainda bem. Só tem coisa nojenta pra falar. Não, pois é, isso é estranho vindo de ti, esse tipo de coisa. Um sonho, aí eu sonhei que eu tava no banheiro fazendo xixi. E aí foi. E aí escapou uns gotinhos, eu falei, tô sozinho mesmo. Sozinho. E aí pensou assim, sou porco mesmo. Deu uma aquecidinha assim nas pernas. Tava frio. Pelo menos é quentinho, né? Isso, por dois minutos é quentinho. Mas depois gela. Pois é. Aí sabe o que faz? Vira o colchão. Vira o colchão, mas aí hoje já tá pra fora. Não, assim, e com já, essa umidade melhora ainda mais. Só na sacada ali o colchão. Não, mas o meu colchão é especial, special motherfucker colchão. Sim. E aí ele tem assim um aparelho pra tirar o xixi lá com o sol. Passa direto. Ali na Gonçalves Dias tem um colchão. É aqueles, é o colchãozinho de bebê, aqueles que vai em caminha. Nos últimos dias tu não sonhou que tava fazendo cocô, não. Sonho, mas aí eu consigo me recuperar. Tá bem, obrigado, Potter. Advogados. Advogados propõem que promotores deixem de sentar ao lado dos juízes nos julgamentos, na parte mais destacada do plenário. Os defensores públicos e advogados alegam que nesta posição privilegiada confundem testemunhas e influenciam os julgamentos, principalmente no caso de júris populares. Eles querem então que a partir de agora os promotores fiquem como eles, nas laterais das salas. É justo, hein? É o popular, olha pra aquele... Ó, o figurão lá. É verdade. Confiar mais nele. É verdade. Tem sentido, né? Mas também tem o outro lado, se tu for pensar, né? Quando um crime chega aí pra uma júri situação popular. Dessas, um júri popular, dificilmente é um engano, né? Dificilmente aquela pessoa ali é inocente. Sente, né? Aí tu já chegou naquele ponto que tu tem tanta evidência. É, não, eu não sei se existe, talvez exista até um número, assim, pra bater no final. A tua lógica a gente entende, já que chegou a esse ponto. É porque ponto, tu te coloca no lugar Nardone. Da vítima, imagina o quanto é revoltante tu ver um promotor com todas as evidências contra uma pessoa que, sei lá, matou alguém da tua família. Ficar ali de igual pra igual com um advogado que tá mentindo descaradamente e protegendo alguém que cometeu um crime. Mas tem uma certa... diminuir a pena, não, né? O advogado de defesa não tá ali pra mentir, tá ali pra atenuar. Mas se ele tá dizendo que a Pinta não matou e a Pinta matou, pra mim é mentira o nome disso. Mas eu acho que tem uma certa coerência, porque o princípio da justiça é esse. É igualdade. Absolutamente a igualdade. É. Inclusive, talvez... Acredito que eu na hora da acusação e da defesa. Sim, não, quem acusa exemplo, assim, tem que ter um direito igual àquele que defende e vice-versa. Não, tu quer uma coisa clássica, a gente vive. Não a gente vive, mas a gente vive porque é o nosso meio. O palco. Por que o palco é elevado? Óbvio que pras pessoas verem, mas ele dá um status. O cara fica sempre uma discussão que tu tá sentado e outra pessoa discutindo contigo em pé. Também fica uma coisa pouco, né? Claro. A posição na ponta da mesa. É verdade. Tá bem. Tá ótimo. É verdade. 1:16, e aí, Marcelino? É verdade. Hoje estou em carreira solo mais uma vez para falar. É fantástico. Este velho não está no script. Não está no script. Como não? Você pode ajudar quando eu pedir a sua ajuda. Quando eu pedir a sua ajuda, você fala. Seu trouxa. Ah, meu Deus. Cala a boca, Cid. Começou bem. Vamos respeitar os mais velhos, Marcelino, por favor. Vamos às informações. Finalmente mandou. Homem é acusado de usar fantasia de coelho para assustar crianças. O que é, velhinho? É verdade. Caso ocorreu em Idaho Falls. Ah, lá em Idaho Falls tem muito coelho. É verdade, no estado de Idaho. Tem até aquela música, Private Idaho. Boa. Muito bom, Marcelinho. É do B-52. Isso aí. É verdade. A polícia pediu... Lá dos anos 80. É verdade. Aliás, que toca nesta, do Discorama. Nesta sexta-feira tem festa anos 80, 90, é 70, no Segredo em Porto Alegre. Tinha deixa aqui no texto pra você. Obrigado, Marcelinho. Vai tocar bife com chuchu? Vou tocar bife com chuchu. Vai tocar sim. A polícia pediu para que o William Falkenhayn... Não usasse a fantasia em público. É justo. Estava assustando as criancinhas, meu amigo. Coelhão. Bêbado. do jovem. Onde você vai estar sexta-feira? No segredo, segredo. Vai lá. Segredo em Porto Alegre. Posso convocar as pessoas? Tem umas meninas da sua idade. Cid, por favor. Venha desvendar os seus segredos nesta sexta. É verdade, já fez teu comercial, agora fica na tua aí. Bêbado jovem tenta fugir. Deixa eu ir na notícia. Deixa eu ir na notícia aqui. Pode ser. Vai, meu. Você pode calar sua boca. Babaca. Bêbado jovem tenta fugir da polícia e salta algemado. Algemado, quis dizer, em rio. Caso ocorreu em Southside, no estado do Alabama. Cachorrinho. Ah, lá em Southside tem muito rio. Incapaz de nadar, o Andrew Stabler quase se afogou. Não, depende, né? Cachorrinho dá pra fazer. Mas aqui, ele tava algemado. Estava algemado, pô. Ele estava algemado. Leva aí, Carlos, vamos bater. Se tu fosse nadar cachorrinho assim como tu tá mostrando, tu ia morrer afogado. É verdade. Pode ser algema. Porque os cachorrinhos nadam uma patinha de cada vez, não é as duas ao mesmo tempo. Vocês não conhecem a minha habilidade. Ah, é verdade, não conhece. É verdade, o keniano. O keniano Phelps. Os kenianos não têm nada a ver com isso. Se ponha na apresentação. Na minha vila, ou era chamado de keniano ou de Ian Thorpe. É verdade. É pela Thorpe. E é especialista no nado cadelinho, Potter. Isso. Homem cobra é multado em quase 20 mil por fazer shows com cobras. Opa. Não perca neste domingo em Blumenau, a pedalada de Porã. É verdade. Não é sábado. Domingo de manhã. Depois do mamaço, a pedalada. Sábado, a balada e domingo, a pedalada. Com Porã, vá até o hotel onde o Pretinho está hospedado. É verdade, já sabe o nome do hotel. Para chamar Porã. Às 8 e vá pedalar com ele. Tomar o café estão e depois pedalar. Convocados. Vai, Marcelino, pelo amor de Deus. Eu tô tentando acabar, cala a boca, velho. Você é um babaca. Raymond Hauser, o homem cobra, manipulava cobras venenosas de forma perigosa. Existe o homem cobra aqui do Pretinho, que eu sei. Para órgão ambiental. Cobra, olha. Você vai contar um segredo? Para órgão ambiental, ele fazia shows muito próximos aos espectadores e eu não vou contar quem é o homem cobra do programa. Eu te agradeço, Porã. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sou Porã. É, desculpa. Você está me confundindo. É que tu tá do lado do Porã e eu fiquei confuso por um momento. É brabo, né, Fê? É brabo. Desculpa, Porã, e desculpa mais ainda, Marcelinho. É verdade. Cala a boca, Cid. 1:19, vamos ver, Mr. P. Depois do bebezinho nascer. Ai, que amor! Papai aflito foi falar com o obstetra. Doutor, eu tô meio preocupado aqui com uma situação, preciso perguntar pro senhor. Por que a minha filha nasceu de cabelinho ruivo? Eu acho que não pode ser minha filha, essa menininha ali. Olha, meu senhor, mesmo que o senhor e a sua mulher tenham cabelos pretos, pode haver genes nas famílias que deem origem a esses cabelos ruivos da menina. Não é possível. Na nossa família, dos dois lados, só cabelinho preto. Há muitas e muitas gerações, não tem alguma coisa que não está batendo, doutor. Bom, então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Com que frequência o senhor e sua mulher andam praticando o ato? Aí o cara, meio envergonhado, olhou para ele. Olha, esse ano, assim, no recente, no outro ano, enfim, eu ando muito cansado, né? A gente tem feito amor assim, talvez duas vezes. Ah, mas tá aí a resposta. É ferrugem. Abraços, Michael Kalk, de Nova Petrópolis. É, boa. E aí, KG? O Maurício Machado, de Parobé, Rio Grande do Sul, mandou a saga de Oswaldir. Opa! Sem o Carlos Magrão. Oswaldir na locadora. Olá, tudo ok? Meu nome é Oswaldir. E eu gostaria de alugar o box dos Trapalhões. Os o quê? Oswaldir. Oswaldir no cinema. Olá, tudo ok? Meu nome é Oswaldir e eu gostaria de comprar entradas para Alvin e os Esquilos. Os o quê? Oswaldir! No restaurante! Bem melhor que a do qual é o nome? É lá o Dejair. Bem melhor que o Dejair. Olá, tudo ok? Meu nome é Oswaldir e eu gostaria de saber se vocês têm ostras. Os o quê? Oswaldir! Muito bom, cara. Maurício Machado de Parobé. Muito bom. Piada do Pote! Apoio! Inseticida Mafu! Agora Mafu noite e Mafu dia! Essa piada vai pra Natuza, Liliane, Virgínia, Isabel e Laura. Não, não diz que a Natuza ouve o programa. Também pra Anitta e pro Zé, que estão assistindo a gente dentro do carro. E pra Larissa Marcon Pinto, que é de... Marcon o quê? Marcon Pinto. Pinto. Marcou o Pinto. Ela é de... A gente encontrou eu e ela em Xaxim. Ah. Eu acho que ela é de Chapecó. E ela nos escuta diariamente nas duas edições. E grava e escuta durante o dia. Que beleza. A gente é a alegria da vida da Larissa. Muito então, bom. Um beijo, beijo Larissa. Dois balões estão atravessando o deserto. E aí, de repente, um diz... Cuidado com o cactus! E o outro é mudo, né? Cactus! Ó o cactus! Tadinho! Boa, bebezinho! Um treinamento antes de ter filhos, muito prático para as mulheres. O treinamento é grátis, são exercícios para treinamento de futuros papais e mamães. Importante isso. Vestindo a roupinha, compre um polvo vivo de bom tamanho e vá colocando sem machucar a criatura nessa hora. Muito bom. Cara, posso fazer um comentário que muitos pais e mães vão se identificar nesse momento, que é o momento, a criança tem um metabolismo diferente do adulto. A criança sente menos frio que o adulto e sua, transpira mais que o adulto. E é ruim, é prejudicial para a criança suar, transpirar enquanto está deitada, dormindo e manter esta roupa suada durante a noite no corpo, porque ela pode pegar um resfriado, uma pneumonia. Uma friagem. Então tu tem que eventualmente ir lá ver se a criança tá suada e trocar esta roupa da criança. E é neste momento que a gente precisa das aulas e lições de como trocar uma criança dormindo. Porque é um troço impressionante, cara. Ela não ajuda, ela tá ali, né? É um boneco, né? É mortadela ali, né? Um bonequinho. É vestir uma pessoa dormindo é muito difícil. Eu quebrei o braço de uma vez, cara. Chora. Foi desagradável. Uma vez eu tentei tirar a roupa do Porã dormindo. Não, não é esse caso. Daqui, desculpa te interromper, mas eu só queria fazer esse comentário. O povo. Foi muito útil. Comendo sopinha. Faça um buraquinho num melão. Pendure o melão no teto com um barbante comprido e balance-o vigorosamente. Agora tente enfiar a colherinha com a sopa no buraquinho. Continue até ter enfiado pelo menos a metade da sopa pelo buraquinho. Não é permitido gritar. Limpe o melão, limpe o chão, limpe as paredes, limpa o teto, limpa os móveis à volta e vá tomar um banho. Tempo para execução da tarefa, uma tarde. Meu Deus! Pra dar uma sopinha. Só pra sopinha. Passeando com a criança. Vá para a pracinha mais próxima. Agache-se e pegue uma bituca de cigarro. Atire a bituca fora dizendo com firmeza. Não. Agache-se e pegue o palito de picolé que tá sujo ali no chão. Atira fora o pirulito. O palito. E diz com firmeza. Não. Aquelas mãozinhas bem pequenininhas pegando e botando na boca, né? Se agacha de novo e pega o papel da bala. Joga fora o papel da bala e grita. Não. Pega uma barata morta. Ai, que nojo. E diz com firmeza pra barata, jogando ela no chão. Não. Faça isso com todas as porcarias que encontrar no chão da pracinha. Tempo para execução desta tarefa, o dia inteiro. Passando a noite com o bebê para acalmá-lo ou fazê-lo dormir. Pegue um saco de arroz de 5 quilos e passeie pela casa com ele no colo das 8 às 9 da noite. Deite o saco de arroz. Às 10 da noite, pegue novamente o saco de arroz e passeie até às 2 da madrugada. Deite o saco de arroz e deite você também. Levante às 2h15, vá ver a sessão coruja porque não consegue mais pegar no sono. Deite às 3 da manhã. Levante às 3h30 da manhã, pegue o saco de arroz e passeie com ele até às 4h15. Aí deitem-se os dois, cuidado para não usar o saco como travesseiro. Levante às 6 e pratique o exercício de alimentar o melão. Não é permitido chorar perto do saco. Pronto, depois dessas tarefas você já vai estar pronto para ter filhos. Vê que coincidência, antes teve piadinha de filha, agora mais uma de filha e justamente hoje aquela situação que a gente falou de encontrar da Maria Clara, o casal da Maria Clara. É verdade. Que vai ter no dia da enfermeira, que certamente estará lá auxiliando no parto. Agora, o nascimento da criança, como vai viver o casal Adriano e Adriana hoje à noite, é maravilhoso, é emocionante, não tem nem o que dizer. Agora, a sensação de chegar com o filho em casa Fora da barriga. Né? Só fora da barriga. Só a mãe e o pai, enfim, a família, né? Sabendo que lá no hospital ficaram os médicos, sim, os enfermeiros. E a partir de agora é contigo o negócio, né? E aí, obviamente, a criança não dorme na primeira, nem na segunda, na terceira, e assim passam meses, né? É. Mas na, sim, família, quanta... na família sempre tem um monte de especialista em criar, mas... em cuidar mas não é bom dar muita voz. É, né? Principalmente as avós, né? Quantas histórias a gente fica sabendo de mãe que entra em desespero e tem que ter a avó ali, porque começa a chorar, enlouquece e não quer saber e quer a criança longe, é um próximo. Não, louco. Cara, e eu que tenho dois, assim, a diferença do primeiro pro segundo, cara. O primeiro, tudo, né? Tu tá ali, sim, tu não dorme, tu tá ali do lado, tu respirou. Coloca o espelhinho no nariz pra ver se tá respirando. Exatamente. O segundo, tu liga pro doutor. O segundo, tu deixa o guri dormir. Primeiro dormir também. Primeiro do porão tá fazendo doutorado. O segundo tá fuma, filho, bebe, sai na noite. O primeiro filho tem sempre a fama do mimado, né? Sim. O preferidinho, o queridinho, sim, da avó, do vô, de todo mundo. E o segundo já vem a reviria, assim, né? Vem de qualquer jeito. Lá em casa eu fui o primeiro e não fui mimado, e os últimos foram mimados. E sem contar aquela coisa de ficar olhando. Geralmente o gay é o primeiro. É que a tua cara não contribuiu. Ficar olhando pra ver se ele não tá viradinho, pra não se sufocar, ficar com, sim, o rosto pro travesseiro. E aquela de ficar olhando e achar que ele não tá respirando, tá um branco. Isso aí, cara, é o pior, cara. Isso é o pior. E aí tu tava respirando, uma coisa louca. Que loucura. É, cara. Cara, por falar em filhos, tem uma sensacional aqui, que aliás eu vivi esta mesma situação, eu vivi na tarde de domingo no Beira-Rio, quando fui com meu filho de 7 anos ao jogo, e agora mudou o esquema de entrada de criança no Beira-Rio. Antes, até 7 anos de idade, passava por baixo da roleta, não era preciso nem ingresso, nem carteirinha de sócio e tal, não sei o quê. E agora, a partir de 4 anos de idade, tem que ter ou o ingresso ou a carteirinha, porque a criança utiliza uma cadeira, né, cara? No Olímpico também, assim. Deve ser lei, deve estar no estatuto do torcedor, sim, coisa parecida. E aí a moça perguntou pra mim qual é a idade dele. Eu pensei, putz, eu não nem pensar em quatro, dizer quatro, um guri de 2 metros de altura com 7 anos, né, cara? Não tem como. E aí eu falei, 7. Ele, então agora tem que ter a carteirinha ou o ingresso pra entrar. Então, ok, beleza, tudo certo. Aí, então tem aqui esse mesmo exemplo. Numa tarde de domingo, o pai e seus dois filhos chegam ao parquinho de diversões, ali o parquinho da Redenção, e dirigem-se à bilheteria, onde o pai pergunta: olá, boa tarde. Olá! Boa tarde. Quanto custa a entrada? E aí o cara diz: são R$20 para o senhor e para qualquer criança maior de 6 anos. A entrada é grátis se eles tiverem 6 anos ou menos. Quantos anos eles têm? Aí o pai respondeu: bom, o menor tem 3 anos e o maior 7 anos. E o de 3 já grita: não, eu tenho 6. E o cara da bilheteria, então comentou: poxa, se o senhor tivesse me dito que o mais velho tinha 6 anos, um aninho a menos, não ia fazer diferença? Eu não notaria a diferença e o senhor poderia ter economizado R$20. É verdade. Ao que o pai então respondeu: é verdade, meu amigo, talvez você não notasse a diferença, mas meus dois filhos estariam notando que eu estaria mentindo. Baita frase! É o Johnny Rafael Fongaro que mandou essa pra nós aqui. Bela lição, hein, cara? Maurício, Maurício. Bonita, né? Cara, o Maurício tá sem sensibilidade. Nenhuma. Toquei nele hoje de manhã e nada, não reagiu. Sem sensibilidade nenhuma. Hoje a gente tem uma DR marcada, Maurício, no restaurante. Não, eu tô gripado. Amanhã é um novo, legal. Maurício. Tu foi bem porque tu mostrou o que não se deve fazer. Sempre é importante. Eu vou voltar, como assim? Eu tô impressionado contigo, Maurício. Isso aí. Entendi agora. Não, mas tu não costuma entender mesmo. Nem a situação da cadeirinha. O Piá tá no carro, nessa história aí da cadeirinha obrigatória e tal. O Piá tá no carro fora da cadeirinha. Tu é abordado pelo policial militar, enfim, rodoviário, azulzinho, o que quer que seja. E o cara vai perguntar qual é a idade da criança. Tu vai ter que dar a idade da criança, não pode dizer 8. E aí a criança vai estar: não, eu tenho 7. Não, pai, tu tá enganado, eu tenho 5, cara. Dias desses eu botei no blog do Patrola um vídeo da Rodaica pequena, né? Um vídeo da Rodaica criança, que a Rodaica para com a mãe dela mesmo no carro, aí a Rodaica criança pega e fala, como é que ela fala mesmo? Não, tu tem que explicar que é um policial que parou o carro, né? E aí o policial começa a pedir os documentos pra mulher fica meio atrapalhada, pega uns documentos, ele olha pra criança sentadinha na cadeirinha no lado de trás. E a gurezinha olha pra ele e fala assim: ela quer me matar. O policial olha de novo. Ela quer me matar. É muito bom, né? Imagina, sai do carro pra mulher! Daquele pavor e a igreja só abre um sorrisinho. Não, e levanta um cartazinho escrito Help me. Isso. Muito bom, cara. Muito bom, vamos fazer os classificados do Pretinho. Chegou a hora, intercâmbio inteligente na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Quero dedicar esta edição dos classificados do Pretinho lá pra rapaziada da Maxim de Porto Alegre e Canoas. Ah, larguei galera. Meu carrinho lá pra fazer a revisão, voltou limpinho, polido, daqui, sensacional. Grande abraço aí, galera daqui, da Maxim. Olá, galera do Pretinho, sou de Blumenau e sempre que tem show de vocês aqui, a gente patrocina na Rivage. Olha, sábado! É nóis! Preciso vender um carro com urgência, gostaria de anunciar no programa das 13, meu Picasso 2008, super conservado, sou o único dono, todas as revisões feitas na concessionária. Ele é completão, parceiro. Que mais que diz aqui? Motivo da venda, comprei outro carro de particular, então preciso vender o meu com urgência. Quem quiser, erro fatal. Quem quiser entrar em contato ou que eu envie fotos para ver o meu Picasso, o e-mail é vendopicassonupb@hotmail.com. Vendo Picasso no bb@hotmail.com. Picasso é o que o Porã tinha, né? É o que eu tinha. É, isso, agora o Porã tem um Peugeot, né? Peugeot. Eu tenho Picasso. Sensacional. Olá, pessoal do Pretinho, sou mais um porto-alegrense morando em Floripa e quero vender minha casa. Por favor, peçam pro Fetter ler. Vendo casa nova no norte da ilha de Floripa, com espetacular vista para o mar, piscina, 3 dormitórios, suíte, churrasqueira, hidromassagem, terreno com, bem humilde o terreninho, 6.000 metros quadrados. Eu não entendi, ele quer vender a casa dele aonde? Em Porto Alegre ou em Floripa? Em Floripa, norte da ilha de Floripa. É o dono da praia. Isso, terreninho humilde com 6.000 metros quadrados, em meia natureza, tucanos, pica-paus e outras aves são nossos visitantes constantes. Pode ser. Valor... 480 mil reais. Fotos e contato pelo casaconvista@gmail.com. Valeu e manda um pó, fica tranquilo, querida. É, pra minha filhinha que gosta muito de vocês. Mas tá barato, né, cara? Ah, todo esse terrenão aí. Eu quero duas pra mim, inclusive. Não, mas olha o tamanho do terreno, 6 mil, né? É verdade. 6 mil metros quadrados. Por 480 mil? É, tem que ver qual é o valor do... Kangles. Sabe que hoje de manhã a gente deu... O Kangles hoje. No barracão de Porto Alegre a gente deu uma empresa que tá abrindo 1.000 vagas de emprego na região de Floripa. E a gente deu no ar e as pessoas começaram a perguntar por e-mail, então acho que as pessoas querem ir pra Floripa se mudar pra isso, né? Ou quem tá aqui em Floripa quer esse emprego. O e-mail pra essa vaga é recrutamento.floripa@tivit.com.br, tá? recrutamento.floripa@tivit.com.br. São 1.000 vagas de emprego para atendente de telefone e em torno disso aí. Tem um monte de regalia também. Regalia não, direitos do trabalhador. Vantagens, benefícios. Benefícios, exatamente. Benefícios. Eu conheço só uma pessoa que trocou por vontade própria Floripa por Porto Alegre. Marcos Pianges. É por isso que ele é assim, cara. Por isso que ele é um gênio. E qual é a única maneira de contratar o Pretinho para jogar futebol, cara? É a única maneira que tem. Contatando... Entrar em contato com o nosso departamento comercial. Exatamente. Só isso, pra gente jogar bola, tem que exatamente. Chegar lá e pra que se faça todo um trâmite. É, não só o trâmite, mas a exposição, a devida exposição do produto, é né? Verdade. As escolas, cursinhos, universidades que queiram jogar com a gente e tal. Não sei se está aberto a empresas também, acho que a empresas não, né? Não sei. É só ensino, né? Sim, ah, então, é melhor. Faça contato com o departamento comercial da Atlântida mais próximo de você. Então você que está pedindo pelo blog do Pretinho, pelo e-mail do Pretinho, quer jogar bola com a gente, departamento comercial. É ali é o caminho. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos também para todo mundo pela internet, atlântida.com.br. 18 minutos para as 2 da tarde. Doutor Alceu, tudo bem? Tudo certo, Zé Roberto. Mandar um grande abraço para o Zé Roberto que sofreu dias atrás aí uma cirurgia, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. Nossa Senhora. Eu nunca passei pra cirurgia, mas deve ser muito ruim. Não é não, cara, é por videolaparoscopia, é rapidinho, ambulatorial, vai ali, tira a herniazinha e era isso. O negócio volta é, pra casa no mesmo dia. É falar vídeo lá. Doutor Alceu, vamos lá, doutor Alceu. É papamento. Doutor Alceu, peraí só um pouquinho, doutor Alceu, deu um probleminha. Não tava preparado, né, doutor Pepe? Não tava preparado, doutor. Agora no Pretinho Básico. Alô? Bola! Nas costas. Fala, doutor Alceu. Doutor Peter, tem jogão de bola hoje de tarde, doutor Peter. Tem. Alemanha é Brasil e é nós verdade. Vamos direto pra Alemanha falar com o doutor Mano Menezes. Alô, doutor Mano Menezes. Alô, Peter. Boa tarde, mano. Tudo bem, querido? Boa tarde, meu querido. Mais uma vez, obrigado pelo contato aí. A gente tá chegando aqui no estádio em Stuttgart, né? Faltam 2 horas aí pra partida. Boleirada tá se fardando aqui. Tem jogador de cueca passando aqui no vestiário. Neymar joga, Neymar tá com dor de garganta, acordou com dor de garganta, né? É, não sei se é dor de garganta ou é a Miguelite, né? Mas é... A Miguelite! E... Tô meio na dúvida ainda, se não puder, a gente tem aí as opções do Jonas e do Fred pra começar a partida. Ô, mano, é decisivo pra ti, hein? Se tu não ganhar da Alemanha, vai balançar um pouquinho mais essa... É, eu já comi um apple strudel aí pra relaxar. Mano, e a situação do Fred, ele só tá jogando no teu time agora, pelo que parece. Não, no time do Saque também. No time do Saque, né? Parece que vai pro Japão o Fred. É, isso aí, essas cornetas aí, vocês são sempre espirituosos, né? Com jogadores. Não perdoam. É, que mal tem o rapaz, né? Tomar um é verdade. Saque. Ontem à noite tu foi num restaurante de comida japonesa com o Fred aí? Aqui, na Alemanha? É. Japonês? É. Tá de brincadeira. Por quê? Mas tem? Por que não? Tem restaurante japonês aí, mano? Tem no Brasil? Não, aqui não tem. Não tem. Que tu vai aqui, fazer? Aqui o que mais me impressionou foi alguns açougues que vendem, inclusive... É, linguiça com carne de cavalo. Ai, que lindo. Ah, é. Péssimo. Linguiça com carne de cavalo. O que vai fazer com o cacau hoje, mano? O brasileiro que joga na Alemanha. Cacau, olha, cacau. É, não vamos deixar vencer. Se possível, ele vai assistir um chocolate do Brasil, né? Ah, boa. Mano, boa. Pra acabar, pouco previsível. Escala pra gente a seleção que vai entrar em campo hoje, então, aí. É, provável time, tá? A gente vai antecipar pra vocês aqui da Atlântida, né? É, que é com Júlio César, Daniel Alves, Lúcio, Thiago Silva e vou compor ali a lateral com o André Santos. É, depois pode ser Ralf, Ramírez, o Ganso. E aí na frente aqui temos a indefinição, né? Com o Robinho, Pato, Fred ou Jonas. Ah, tu já sabe, né, mano? É, sei, mas faz parte, né? É, faz parte, tem que ter um mistériozinho, pelo menos um mistério. Acho que e a Alemanha, tu acha que vai entrar em time em campo com qual time? Ah, mas mano? Aí tá de sacanagem, né? É, quer derrubar o treinador. Cuidado com o técnico alemão. Vou ter que alemão, ver na planilha do meu iPad aqui. Só parece que o Ozil não joga. Não. Não, cuidado com o técnico alemão, o Joachim Löw, que ele tira tatu do nariz. É verdade, lembrei isso aí. Ele vai te jogar a bolinha no meio do jogo. Era a turma do Potter. Ele passa no banco, né? Tira tatu. Vou lembrar disso na hora de cumprimentá-lo. Boa! Isso, tá bom? Mano Menezes! Reparem que eu vou cumprimentar ele e é pra vocês que eu vou cumprimentar ele. Tá. Quando eu fizer o sinal lá de cumprimentar ele, é pro Pretinho Básico. Nós vamos estar acompanhando aqui pela tela da Globo, Mano Menezes. Muito obrigado, tá, querido? Um grande abraço. Abraço, boa sorte, abraço, que o Brasil Peter. Vença essa aí. Valeu. Até mais, querido. Que beleza. 15h45, João. É um privilégio fazer parte deste seleto grupo que de, coisa. No máximo, 2 rádios que podem falar ao vivo com Mano Menezes no ar. Incrível. É demais, né, cara? É a Gaúcha e a Atlântida. Também acabou. A Rádio Globo. Nem a Rádio Globo. E nós falamos mais que a Gaúcha. E nós falamos mais que a Gaúcha. Tem, né? É que a gente tem mais intimidade com o professor Mano, ele, né? Desde o tempo de Guarani de Verão Soares. Desde o tempo do Grêmio na Série B. Doutor Pepe, direto da Arábia, o Paulo Autuori, que talvez tá vindo. Olha, importante a gente falar com o Paulo Autuori pra saber se os cheques já dispensaram o Autuori para que ele possa assumir o comando técnico do Internacional de Porto Alegre. Alô, Paulo Autuori. Boa tarde, Só porque eu vou melhorar um pouquinho o som. Olha o que é a qualidade de áudio da Alemanha para a qualidade da Arábia Saudita. Vou melhorar um pouquinho o som. Catar. Afasta um pouquinho do telefone. Melhorou um pouco. Aí agora sim. Acho que melhorou. Aí agora sim. Agora eu estou tendo parabéns, hein? De vocês. Só apertar, é só saber apertar no lugar certo. Vai vir pro Inter ou Tori? Tori, o Feta tá todo de negro hoje, todo de preto. Feta tá todo de preto hoje. Ah, por quê? É luto pela tua chegada. Nossa, não sabia que relação sabia que estávamos assim. Brigados. É luto pela tua chegada, Paulo Autuori. E a mulher dele tá aqui também, Rodaica. Ah, está aí ela. Boa tarde, eu gostaria de dizer. Foi para minha surpresa. Mudou de ideia no meio do caminho? Fiquei. Aliás, está muito bonita a tua foto no jornal de hoje, Paulo Autuori. Que elegância. Agora você começa a se entregar. Não resiste. Elegância, elegância. Tu colocou mais algum botox depois que tu saiu do Grêmio? Não houve necessidade, Cagia. Não teve necessidade. Cagia, o nosso tempo já foi. É coisa do passado. Ainda bem. Autuori, alguma janta programada com o Fetter aí pra tua chegada? Nós vamos ver o jogo do Inter hoje pela Recopa. E nós quem? Tu e eu. Opa! Esse é o convite. Esse é o convite. Não, tu aí e eu aqui. Eu vou até aí, se for o caso. Eu compro a passagem agora e nós vamos nos encontrar. Eu acho maravilhoso. Cara, tomara que não feche com o Paulo Torres, senão eu vou sofrer, cara. Eu vou sofrer longos anos, cara. Me escute. O Dorival Júnior que viria pediu 600 mil por mês. Ah, é demais pra um loser 600 mil, né? 600 mil não, né, Dorival? Não. Você sabe, Fetter, que eu também espero que não feche. Comigo e com você, as coisas têm que estar sempre abertas. É o ideal. Desliga o telefone, fala da Recopa. Obrigado, Paulo Autuori, pela sua participação aqui. Brilhante participação no Pretinho Básico. Quando é que o amigo chega, se vier? O mais rápido possível. O Inter joga hoje às 21h50 e a RBS TV comprou os direitos da Recopa Sul-Americana em HD. 21h50, então, na RBS, Independiente e Inter. Muito bom. Daqui a duas semanas, três semanas quase. Aí a o volta. Jogo da volta, aí. Isso aí. Vamos dar uma rodadinha aí pela Estrela Móvel, que não vem no programa há muito tempo. Fala aí, Rodaiquinha. Já que eu não venho há muito tempo, eu queria mandar uns beijos que me pediram. Manda beijo. Só pra mulher, né? Óbvio. Tem uns guris no meio aqui. Aí eu vou ter que dar uma olhada antes. A Eveline Finger, a Pri Oliveira, a Lúcia Barbosa, a Camila Benec, Nicolas Galvão, Rafael Quem é o Ferrari, Nicolas Galvão? Fabiano Modesto, Léo Carlos. Modesto? O pessoal quer ouvir o seu nome. Tá bom, desculpa. Daniele Schutz e a Janaína Bescon. E um beijo também pra galera da Uptime Comunicação. Esse pessoal aqui eu encontrei sábado passado lá em Gramado, que aliás tá fervendo Gramado, que tem um festival de cinema rolando lá, né? A cidade tá cheia. É verdade. E agora no final de semana tem a entrega dos Kikitos e tudo mais. O Zé mais. Wilker tá lá, Zé Wilker tá em Gramado, né, Zé? O Zé Wilker tá, eu acho, em Gramado. Sim, aliás, ele não ligou aí, hoje? Não ligou. Vamos ver agora não direto com a linha com o Zé Wilker. Faz tempo que alô, Wilker! Alô. Tá bebendo, Wilker, essa hora? Eu tô em reunião, almoço. Com quem, Wilker? Com o gerente Coletivo. Do Banco Itaú. festival de Gramado. É um festival realmente fora do comum. Precisamos fazer com que exista sempre a arte. A arte é tudo. É fundamental, país. Né? Fundamental. Rodaica, você é nossa convidada, Rodaica. Estarei aí, com todo prazer. É meio Paulo Autuori. É meio. Lembra. Não saiu ainda, né? Também. Esse é o meu medo. Essa sequência não é perigosa. E o Autuori desça e não suba mais. É verdade. Tem que botar um meira aí no meio aí pra dar uma... Evidentemente, né? Pra dar um equilíbrio. Dá uma quebrada, é bom. E falando em atores, eu quero dizer que neste sábado no Patrola tem dois, que inclusive estão na novela Insensato Coração, Últimas Semanas. E teremos no Patrola o papo do Potter com o Ismael, que é o pegador da novela, né? É o pegador da novela. Juliano Casarré. Juliano Casarré, ele é pelotense, até então não tinha feito sucesso na TV ainda, fez um personagem pequenininho na novela e cresceu, ele é o amante da Eunice, é bem engraçado a participação dele. E um outro cara também que é considerado a revelação da novela, que é o Ricardo Tosi, que faz o Douglas. Pô, Bibi! Ele é o irmão da Nathalie Lamour, que é a Débora Seco, e ele é muito engraçado, e eu também conversei com ele, gravei, vai estar no Patrola deste sábado, os dois caras. Mas gostosa não vão botar no programa. Ah, botamos. Isso aí a gente bota sempre, né? Ô, Potter, e aí não, demora pra passar. Não tô falando da apresentadora que é gostosa, eu tô falando das gostosas. Nem eu mesma. O Potter, ele faz questão de sempre entrevistar umas gurias bonitas, entendeu? E a gente coloca no ar como na semana passada tinha a musa do Grêmio, por isso que tu não viu. A musa do Brasileirão do Grêmio. Do Ico eu não espero nada, mas do Potter, cara. Por favor. E também tem nesse sábado, o Potter aqui tá dizendo que vai gravar com outras gurias também. Vou gravar com outras gurias. Vou gravar com outras gurias. E nesse sábado também tem, a gente fez os bastidores de um clipe lindo que a Fresno fez em Porto Alegre, chamado Porto Alegre. Porto Alegre. Da música Porto Alegre. Emocionante. Demais, que aparece o Lelê e a Adelaide, de passagem do clipe. E a gente foi os bastidores. Adelaide, cara, é a cachorra do Lelê. A cachorra do Lelê. Tem uma ouvinte da Atlântida que participou do clipe também, numa promoção. Isso, aqui, né? E o clipe é demais, os bastidores são legais, são legais também. A matéria vai ser duas matérias, aliás, uma no ar e outra que vai só pra blog. Ontem eu tava assistindo o making off desse clipe, daí o Lucas, tem umas cenas tuas lá no making off entrevistando o Lucas, e o Lucas dizendo que o Patrola é o maior programa do mundo. Ah, eu vi também. Maior do mundo. Muito bom. Melhor programa do mundo. Ô, Magnata, vamos fazer uma pergunta. Sábado, 11h15 da manhã pro Rio Grande do Sul. E às 9 da manhã lá em Floripa, em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina. Muito bem. Tamo fala, junto, Pause. Eu posso fazer uma perguntinha aqui pra galera que tá aí circulando pelo Festival de Gramado? Claro, Pause. Alguém viu o Antoni aí em Gramado? Marcelo Antoni, tô com um chequinho. Só o Fábio Assunção. Fábio Assunção tava lá. Ah, tá aí o Assunção. Tá, o Assunção já foi embora. Da minha turma. Voltou o cheque do Antoni, cara? Eu tô com esse cheque há anos. Porra, deixa eu dar um toquezinho aqui pra galera, rapaz. Na hora de comprar um carro, a gente tá sempre pesquisando aí pra encontrar o melhor preço. Olha numa loja, olha noutra, vai até noutra cidade pra de repente pegar um precinho melhor, até ter a certeza de que tá fazendo um bom negócio. Então por que não faz isso também na hora de contratar o seguro do seu carro? Por quê? Corte com uma, duas, três seguradoras. Vai aqui a dica do Pretinho Básico. Não deixe de pedir pro seu corretor de seguros cotar com a HDI. É muito, mas muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI Alto não tem aquelas coberturas adicionais que você não vai usar, mas vai ter que pagar. Então siga o conselho deste velho programa amigo. Cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. Tem muita gente economizando até 15, 20% no final, no valor do seu seguro. Afinal, pagar mais caro pra quê, né, Porazinho? Pra quê, né, meu querido? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Vai daí, vai daí, quem vai? Posso ir. Vai então, eu tenho aqui dicas para mulheres perto dos 30. Atenção, pessoal, as dicas do Porã. Fala, Porã. E essa dica foi enviada por Fernando Siqueira, nosso ouvinte, que diz que se forem ler, por favor, me avisar. Então estamos avisando agora, hein? Vamos ler. Avisando agora. Ele é de Santa Maria, mora na Vila Belga. Não. Natural de Santa Maria, Vila Belga, e agora mora em Porto Alegre. Ah, bom. Depois de algumas servas com os amigos, eles chegaram a uma conclusão óbvia. O homem pode ficar com a mais gostosa, a mais linda, a mais rica, a mais inteligente. Mas casa com a que incomoda menos. Baita! Minha velha. Até o casamento, né? Casa com a incomoda menos, até o casamento. Porque depois do casamento ela vai incomodar igual as outras que deveriam. É, vocês merecem, na real. Obrigado. Vai, Potter. Umas tiradinhas de Twitter aqui que o Eleandro Delazeri de Caxias do Sul catou, tá? De vários Twitters separados. Quem nunca tentou apagar a luz jogando chinelo no interruptor, não sabe o que é preguiça se levantar. Que beleza! Tapa na tomada, tapa na tomada. Famoso tapa na tomada. Muito fiz isso. Minha mulher é tão gorda, mas tão gorda, que a única foto que tem com ela foi tirada via satélite. Tapa na tomada também. Eu detesto ver gente feia, tanto que estou há 10 anos sem olhar no espelho. Tapa na tomada. Tudo até agora é tapa na tomada. A geladeira aqui de casa tá igual cadeia, só tem grade. É, mas... O bom de ser feio é que quando se envelhece, ninguém nota a diferença. Quem nunca assistiu um filme de karatê e saiu dando voadora pra tudo que é lado? Não sabe o que é curso intensivo de artes marciais. Eu fiz isso no Karate Kid, clássico. Karate Kid, eu saía chutando as placas de pare. Cara, eu já falei pra vocês aqui do novo Karate Kid, que é sensacional. Mostrem pros seus filhotes. É com o Will Smith Jr. Com o gurizinho, filho do Will Smith, e com o Jack Chan. E a última, minhas férias estão sendo ótimas. Eu já fui pra vários lugares. Sala, cozinha, quarto. Valeu, Eleandro! Cara, eu queria passar a palavra pro KG, mas devido à importância deste e-mail aqui, eu preciso lê-lo. Leila. Antes do programa, Leila, antes do programa terminar. Leila. É um e-mail da Annelise Aires, que é acadêmica de fonoaudiologia. E ela escreve fazendo referência ao que comentamos no programa de ontem. Sobre legendas de filmes nacionais. Legendas de filmes nacionais. Foi um absurdo vocês dizerem que sobre o e-mail da ouvinte que falava da necessidade de haver legenda em filmes brasileiros para que os surdo-mudos ou os surdos também pudessem prestigiar o cinema brasileiro. Um de vocês falou que por que gastar dinheiro se só 2% da população brasileira é surda? Vocês têm ideia de quantas pessoas isso significa? Muita gente. São milhares e milhares. Maurício Amaral. São milhares e milhares. Eu constatei através de pesquisa aqui que 2% da população brasileira tem deficiência. Mas que além eu não fui, não. Só um pouquinho. Marquinhos, não interessa quem foi. Foi dito aqui no programa e o programa disse. Grupo, né, gente? O programa disse que de alguma forma seria gastar um dinheiro, investir uma grana para que só 2% da população brasileira pudesse assistir filmes surdos, né? Pudesse assistir filme com legenda, cinema nacional. Então são milhares de pessoas que não poderiam ou que não podem assistir aos filmes do próprio país, pois o país não possibilita isso a elas. Milhões, na verdade. Peço que vocês pensem um pouquinho antes de falar, pois sobre este comentário vocês não irão ouvir muitas reclamações. Nem eles. Infelizmente, os surdos, Maurício, não têm acesso ao programa. Viu como foi o Maurício que falou? E isso que vocês falaram foi uma discriminação com uma população que é numerosa e também tem direito de prestigiar a cultura. Sou irmã de uma moça de 22 anos, surda, que infelizmente não pode assistir filmes brasileiros pela falta de legenda. E ela, quando estava comigo e meus pais no carro e estamos ouvindo o PB, tentamos traduzir o máximo do que vocês falaram para ela ouvir. Pois até hoje tínhamos grande prestígio pelo programa. Mas ela hoje que o Maurício adora ela. Mas hoje perdi a vontade de ouvi-los. Fica a dica pra vocês. É bom pensar bem antes de falar pra não falar bobagem. Como é bom dizer isso pra alguém, né? Pensa bem antes de falar pra não falar bobagem. Olha, quem tá olhando pra mim? Deixa eu falar aqui. Porque ontem, depois que a gente falou sobre isso, eu recebi um e-mail de um amigo. Aliás, eu me criei com essa família. A família Van Grover, o Lúcio, o Lequinho, o Lecão. Grandes amigos que têm os pais surdos, os pais deficientes auditivos, né? Surdo-mudo, enfim. Eles, cara, a vida inteira fui criado dentro desta casa, né? São como irmãos pra mim. O seu Levi Van Grover, que já faleceu há algum tempo, foi um dos caras responsáveis aqui no Rio Grande do Sul. Recebi esse e-mail do Lucinho falando justamente sobre isso, que o pai deles lutou até o fim da vida para que se tivesse esse direito de ter legendas na programação da TV brasileira e dos filmes brasileiros. E aí, depois que recebi esse e-mail, eu lembrei que eu encontrava o tio Levi aqui na TVE, quando eu trabalhava na TVE. E ele justamente estava nessa luta de fazer com que pelo menos a TVE, que é a TV educativa, né, colocasse legendas na sua programação. Cara, eu não sei o que adiantou a luta do tio Levi, mas hoje nós temos disponível na televisão um sistema chamado Closed Caption. É isso aí. O que tu queria falar, Rodrigo? Não, eu queria falar justamente sobre isso, porque até um tempo atrás não existia o recurso, hoje já existe. E a RBS TV, por exemplo, a gente tem toda a programação local do sábado de manhã com o Closed Caption. Isso aí, E por conta disso, é um trabalho a mais, inclusive, que a gente faz. Uhum. Porque a gente envia esse áudio separadamente para uma empresa em São Paulo, uhum, que escuta e escreve, porque isso é feito com antecedência. Mas também existe a possibilidade de ser feito ao vivo, como mas acontece nos telejornais. Né? Uhum. Mas os programas que são finalizados antes, como é o caso do Patrola, Anônimos Gourmet, Galpão Crioulo, enfim, eles têm a possibilidade de ser feito como antes. Mas é feito ao vivo, alguém fica ao vivo. Alguém fica ao vivo e escutando e digitando. E por isso que às vezes volta e corrige e vai de novo. Vocês percebem que ele tem um pouquinho de delay em relação à fala, mas a informação ela tá ali, especialmente no Jornal Nacional. E é um teclado cheio de atalhos para algumas palavras. Já vi uma matéria sobre isso. Não é o nosso teclado, esse QWERTY. Então, e na verdade, existe uma legislação hoje que prevê um percentual de programação onde a TV é obrigada a ter o closed caption. E a RBS já se antecipou, já colocou esse percentual e já tá na expectativa de botar toda a sua programação. E o principal, né, Cátia? As novelas já são assim, os telejornais. Eu que pedi ontem, eu recebi esse e-mail da Candice Aniol, que é uma ouvinte nossa, e eu passei pro Maurício. O Maurício falou assim: legal, vamos falar nesse programa que a gente vai causar a discussão no assunto. E o programa apoiou, né? Óbvio que um falou uma coisa ou outra, mas o programa foi que falou, alguém me disse. Não, era de folga. Eu faço questão de ir ao audiolog do programa e buscar resgatar esta frase e apresentar às 18 horas pra gente esclarecer. Tá? Tá. Beleza. É. É que isso também é acessibilidade, né? Se fala tanto, sim, que não tem, sim, que, sim, né? Isso também é acessibilidade, a informação, a educação dessas pessoas que... É, mas também... A gente apoia. Não, cara, a gente fala tanta merda aqui, pelo amor de Deus. É, não, né? Tudo bem. Foi só uma brincadeira. Não, e a gente apoia, é contra, tanto que a gente falou apoiando. Tá bem, queridos, era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico, agradecendo demais a sua audiência e pedindo desculpa pelas eventuais frequentes bolas fora. Obrigado, voltaremos logo mais às 18 horas, 2 da tarde. Vem aí a programação matadora da tarde da Atlântida. Vem também o Geizo.